que é um certame já de relevo na região e que permite promover os setores agrícola, comercial e industrial do concelho e, portanto, é já uma marca na região. Este evento, que se realiza de 27 de junho a 27 de junho a 1 de julho, vem numa altura depois de uma catástrofe que afetou a região, mas traz também um elo de esperança e de continuidade, a vida continua. E, portanto, este é um evento que permite reforçar o que de melhor o concelho de Tábua tem e que é uma das vertentes de promoção da ADI, que é do setor agrícola, comercial do concelho. E, portanto, desejamos os votos de maior sucesso a este certame, que temos a certeza tem vindo a crescer de ano para ano e temos a certeza que este ano será também um ano de grande afluência e de grande participação do público e também dos representantes que estarão expostos na feira.